você. Estão querendo acabar com o nosso amor. Estão querendo destruir nossa felicidade. Estão fazendo até feitiço pra nos separar. Que absurdo, nunca vi na vida tanta crueldade. Estão falando muito mal de nós dois por aí. Estão morrendo de inveja da nossa união. Não sei por que existe gente tão maldosa assim, que só faz coisas para complicar a situação. Se eu pudesse, cortaria a língua desses infelizes, para nunca mais falar da vida de ninguém. Falam sem saber de nada, mas que coisa horrível. Mas quem está com Deus está com tudo, não tem ninguém. Estou fazendo até feitiço pra nos separar. Que absurdo, nunca vi na vida tanta crueldade. Estão falando muito mal de nós dois por aí. Estão morrendo de inveja da nossa união. Não sei por que existe gente tão maldosa assim, faz coisas para complicar a situação. Se eu pudesse, cortaria a língua desses infelizes, para nunca mais falar da vida de ninguém. Falam sem saber de nada, mas que coisa horrível. Mas quem está com Deus está com tudo, não tem ninguém. Mas quem está com Deus está com tudo, não tem ninguém. Vem pra festa com o Lindinho Wilson, o DJ que a galera gosta de ouvir. A surpresa com o espanto, a beleza foi encanto, uma estrela a brilhar.

apaixona. Você passava, eu lhe olhava pelo sol de verão. E o vento que soprava seu rosto e o seu corpo exposto me levou à paixão. Feliz fiquei, porém não durou muito, me perdi. A praia está deserta. E aqui estou a esperar. Feliz fiquei, depois a solidão me acabou. Levou você de mim que não voltou, e eu vivo a chorar. Preciso do seu amor, ó meu benzinho. Sem seu carinho, não tenho caminho, não sei pra onde vou. Sou como um barco sem rumo que vai pelo mar navegar. Uma noite escura que não tem estrelas, que não tem luar. Não vai embora, fica comigo, porque eu preciso do seu amor. Ó meu benzinho, sem ser. Onde vou? Sou como a poesia que não tem melodia pro poeta cantar. Sou como a ave que voa procurando seu ninho pra poder amar. Sabe, eu preciso do seu amor. Ah, meu benzinho, sem seu carinho, eu não tenho caminho, eu não sei pra onde vou. Não vai embora, fica comigo, porque eu preciso. Meu benzinho, sem seu carinho, não tenho caminho, não sei pra onde. Aqui está o Top DJ no Pará, DJ Joel, mandando as mensagens. Não vai embora agora, por favor, Melozinho. Deixa ao menos chegar outro dia. Lá fora está tão frio, te dou o meu calor, e depois do amor, minha alegria. Minutos ao teu lado são eternos. Se você partir, a vida se acaba. Pra mim, sem o teu olhar e a paz do teu sorriso, meu paraíso isso não. Faz isso não. Não machuque a quem te ama. Faz isso não. Faz isso não. Não apague a nossa chama. Você me assanha, você

se você no fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Thank you. vezes confuso, tento resolver. Mas preso em teus laços, não sei te esquecer. Em casa ou no carro, as canções de amor lembram nós dois. Alá, insisto, vive em tua vida. Alá, insisto, te confesso, amor. Sempre irei te amar. Venha, meu bem, me abrace agora. Vamos selar nosso amor nessa hora e aproveitar os momentos que a vida nos dá. Prazer desfaleça de amor. Suga-me, suga-me, suga-me, suga-me, até que eu de prazer desfaleça de amor. Terminasse assim, não podia imaginar. Sorte que me deu.